que vencedores, descansa o coração e põe a tua fé em Cristo. Deixe de sofrer, levante as mãos para os céus e agradeça a Deus o que tem feito por você. Deixe-me.